Antes de ir embora eu quero te lembrar que não há nada tão ruim que Deus não possa mudar, nem algo tão quebrado que não possa consertar. Se ontem deu errado, hoje você vai acertar. Não se importe com o ibope, seja forte, seja nobre. Não se dobre por malote, não se culpe, se esforce. Vitórias pra alcançar, pessoas pra encontrar. Se você vacilar, tudo pode acabar. Por isso eu quero que o adeus seja um até breve e te levar a Cristo antes que a morte te leve. Faça da vida o melhor show antes da luz apagar. Prove do amor de valor que ninguém pode pagar. Concretize o que se sente, priorize os seus amores. Eternize suas lembranças, transforme espinhos em flores. Renove os laços, é hora de voltar antes de ir embora. Não deixe que tudo se vá. Não deixe de acreditar. Um segundo e tudo pode mudar. Quem quer amor não pode deixar de amar antes de ir embora. Não deixe que tudo se vá. Não deixe de acreditar. Um segundo e tudo pode mudar. Quem quer amor não pode deixar de amar antes de ir embora. Não deixe que tudo se vá. Antes de ir embora e seguir sua rota, antes que tudo vá pro espaço, dando espaço à derrota. Lembra que o tempo não volta e essa é a hora de repensar na trajetória, reescrever a história. Pense na chance, tudo está ao seu alcance. Se a vida é um jogo, protagonize o melhor lance. Pense no que te sobra, qual é sua memória. Viveu tempos de glória, mas quem é você agora? Você cultivou irmãos ou teve inimigos? E estendeu a mão ou pisou nos próprios amigos? Cada abraço, cada olhar, cada chance de amar, você vai recuperar. Não deixe que se vá. Quando fecha a cortina da expectativa, não deixe que sua estima seja subtraída. Não deixe que seus defeitos venham te estagnar. Milagres foram feitos pra quem acredita. Não deixe de acreditar. Um segundo e tudo pode mudar. Quem quer amor não pode deixar de amar antes de ir embora. Não deixe que tudo se vá. Não deixe de acreditar. Um segundo e tudo pode mudar. Quem quer amor não pode deixar de amar antes de ir embora. Não deixe que tudo se vá. Culto racional, dependência ou morte. Escolha depender de Deus, é Ele que nos motiva. E não importa o que os olhos veem, não importa o que o coração sente. É tempo de dependência, tem a atitude de resgatar a sua história antes de ir embora. Carlinhos, Black May, Marçal, Culto Racional. Mais uma vez, a tropa segue em frente.